Prisley, onga de Sática. Acho que eu lembro disso daí. Eu lembro. Isso tem uns 3 ou 4 anos. Isso. Velho, foram assim, muito, muito OVNI. E o governo liberou depois a notícia, sacou? Que eles não sabiam o que que era, que eles não conseguiram captar com radar, porque eles não entendiam o que que era aquilo. E tem filmagens feitas tanto por pessoas em terra, quanto por aviões filmando, assim, aquela frota imensa, cara. Foi muito... Tem essas as duas vertentes da ufologia, né, cara? Tem essa ufologia mais científica, que é onde o pessoal... E tem a religiosa, né? Não é nem religiosa, a ufologia mística. Exato. Porque tem umas paradas, velho, que são muito, muito loucas. Porque eu não sei se vocês se lembram da história... Mas tem toda aquela parte das meninas que viram bicho e tal, né? Lá num terreno baldio. Elas acharam que fosse o diabo. Mas os fatos que me chamaram mais atenção foi que naquele dia o hospital da cidade foi fechado. E isso não é falácia, o negócio aconteceu mesmo. Aconteceu. O exército cercou o hospital de Varginha. Tem aquela história daquele soldado que morreu, que supostamente teria participado daquilo. Tem uma curiosidade, né? Que o acidente de Roswell, né? O suposto acidente de Roswell ocorreu em 1947. E algum de vocês aqui sabe o que é considerada a principal invenção do século XX? Principal invenção do século XX? É. Rapaz, isso. Se fosse por mim, seria a internet, mas... Cara, eu vou te dizer. A principal invenção do século XX, considerada, é um dispositivo chamado transistor. Verdade. Que já ouviu falar. Já. O transistor, ele foi inventado exatamente em 1947, no ano da queda de Roswell. O laser... Que é uma invenção que é puramente humana, ou seja, não existe nada na natureza que se assemelhe a um laser, né? É uma invenção da cabeça humana, foi inventado um pouco depois também, de 1947. E depois dessa data, assim, tecnologicamente, a humanidade avançou muito forte, né? Foi um crescimento muito grande a partir dessa data. Teve empurrãozinho. Isso é interessante, aí. Né? Porque mesmo transistor é o quê, que eu não sei? O transistor, ele é um elemento de eletrônica, digamos assim, o elemento mais básico, que serve para chaveamento, né? Ele é usado na construção de todos os CIs, só existe eletrônica, comunicações, televisão de plasma por causa do transistor, entendeu? Sabe a válvula? As válvulas de televisão, parada antiga? Sim. É basicamente a mesma função da válvula, sacou? Só que de uma forma infinitamente mais eficiente. Sim. Eu já vi a foto do primeiro transistor. Quando eu estudava eletrônica, eu tive um professor que estava, se eu não me engano, foi na Holanda, e lá existe um museu do transistor, alguma coisa assim. Mas era uma coisa arcaica, muito arcaica mesmo, e que não teria como você... Assim, eu não acredito... É lógico que muita coisa é descoberta por acaso, só que... Cara, é muito louco de pensar que ele descobriu essas propriedades do transistor por acaso. É muito, muito complicado de se pensar. Cara, assim. Eu acho que não é, nesse caso, acho que não é exatamente por acaso, né? A válvula... A válvula já existia. Foi evoluindo, assim, nada vem do nada, sacou? Nada não vem do nada. Não vem do nada, não vem, tipo, plim. Isso eu acho que é uma coincidência muito grande, né, cara? Assim, é uma curiosidade assim, mais, né? E o lance é que você, às vezes, pra você criar uma parada completamente inovadora, você precisa de uma fagulha, assim, de uma fagulha de ideia. Que às vezes, vendo uma coisa, por exemplo, vamos dizer que o cara olhando alguma coisa numa nave alienígena, foi o que deu essa ideia, né, pro cara chegar ao ponto que ele precisava. São as coisas que a gente pode tirar daí, que se é coincidência, se não é, mas tudo é o que eu vi o cara falando, que foi o Carlos Alberto Machado, se eu não me engano ele é consultor da UFO, né? Que ele investigou o caso do chupacabra, né? Uhum. Aí ele diz assim, cara, a gente tá investigando a coisa que a gente não sabe o que é, então tudo que a gente puder tirar dele, a gente tira. Pode viajar, pode ser coisa muito viajada, mas tudo que a gente puder tirar, a gente tira, né? É. O site desse Carlos Alberto é o vigilia.com. Tem muita coisa lá interessante também sobre... Ele é um pesquisador sério que gosta de falar e fala com muita propriedade sobre esses casos e tal, que ele pesquisa. Demais. Eu sou da opinião, assim, que se há alguma margem de dúvida de não ser algo alienígena, algo assim, deve ser encarado como explicável, sacou? Se há alguma chance de ser explicado, então é explicável. Porque senão é o que esse cara mesmo falou. Senão você acaba viajando. Se não tem uma explicação lógica, vai acabar sendo explicado porque foi pelo ET. Se você não pensar direito, tudo vai acabar indo por esse lado. Que também não é por aí, né? Senão é que nem na época lá, antigamente, que tudo. Não, o que é o raio? Não, isso é a fúria de Zeus, né? Também não é por aí. Que também... mas tem gente que acaba levando tudo por esse lado mesmo. Você já viu umas inscrições? Eu acho que são naquelas pirâmides maias, né? Porque essas sociedades antigas, assim, elas tinham conhecimento do espaço, do que acontecia no cosmos, talvez muito maior do que nós aqui atualmente, né? Nós leigos, né? Uhum. Mas tem algumas inscrições, né? Alguns desenhos, como se fosse um cara vestido de astronauta mexendo numas engrenagens, né? E não sei se você já viu sobre isso. Eu tenho um livro, eu tenho, na verdade eu não sei onde ele tá mais aqui em casa, foi até o meu avô que me deu. Que meu avô sempre gostou muito de tudo que é sobrenatural, assim. E ele me deu uma vez um livro chamado, se eu não me engano, O Livro Negro dos Discos Voadores, ou Livro Negro dos OVNIs, alguma coisa assim. Que ele tinha, inclusive, essa foto aí que você tá comentando. Que é tipo de um camarada sentado, assim, né, num banco, e mexendo numa parada, assim, com os tubos entrando. E uma roupa dava estranha, a aparência de uns tubos entrando pelos nariz e pela boca, assim. E esse lance dos maias é ufologia com ligação aos maias, tem muita parada estranha. E sobre essas sociedades pré-colombianas, os caras, eu gosto muito de estudar a cultura inca. Existem duas particularidades no império, né? Eu não sei se vocês sacam, eles tinham o costume de amarrar umas madeiras na cabeça para a cabeça tomar uma forma mais oval. Não sei se vocês já viram isso. É. Então, eles diziam que eram pra... ficar mais parecido com os deuses, né? Ficar mais parecido com os deuses dele, né? Então, eles amarravam e a cabeça ficava mais formato oval e tal. Mas o que seriam esses deuses? De onde eles tiraram? Por que os deuses deles teriam a cabeça chupada pra trás, assim, aquele formato oval? Isso. Cara, aquilo não causava um problema no cerebral, não? Isso é uma boa pergunta. Não é à toa que eles desapareceram, né, cara? E outra coisa também que vale a pena frisar sobre essas inscrições, que eu acho que também... tinham essas inscrições, esses desenhos que representavam os deuses dele, com as roupas esquisitas, montados em aparelhos estranhos. Tanto que quando o Pizarro chegou lá, cara, no Império, na base do Império, os caras olharam para Pizarro montado num cavalo. Eles nunca viram um cavalo na vida, nunca tinham visto um cavalo na vida. O cara branco, vestido com aquela roupa, tudo vermelha, brilhando, cheio de ouro. Os caras disseram, porra, é Deus. Então, muita gente se aliou ao Pizarro pensando que o cara era Deus, porque eles criam que aquela figura daquele homem, eles já tinham visto nos sonhos, nas viagens alucinógenas deles, e isso foi uma das coisas que facilitou, né, pro Pizarro conquistar, derrubar o Império. Mas ele escrotizou tudo, foi um massacre mesmo que aconteceu. Então eles também tinham essa concepção, né? De que existia um Deus que vestia aquelas roupas que viria montado num objeto que eles nunca tinham visto. Tá certo que o cavalo não é parâmetro de objeto voador não identificado, mas pô, eles nunca tinham visto um cavalo. É, dadas suas proporções, né? Diria mais, né? O Pizarro era um cara muito bizarro. Bizarro! Ah, vocês já viram o vídeo, né? Eu tava esperando por essa piada. Ele devia ter anotado essa, até pra não esquecer. Um tema que eu gosto muito de falar, que é o do chupacabra, já falei algumas vezes aí, que até o tal lá do Carlos Alberto Machado, recentemente a gente falou daquele podcast, o Nerd Express, né? Que até alguns gavetéticos passados, eu até recomendei lá o episódio que eles falaram de Chupacabras, que ele chamou, o pessoal lá chamou o Carlos Alberto Machado pra falar um pouco do assunto, e ele, na época que aconteceu lá os episódios de Chupacabras e tudo, aí ele disse, não, eu vou atrás desse negócio que eu quero, vou pesquisar, vou atrás, né? Porque ele já tinha, começou lá em Porto Rico, se eu não me engano, né? Não lembro agora. E quando veio aqui pro Brasil, ele disse, porra, cara, mas como é que veio assim do nada, um negócio que é de lá veio aqui pro Brasil, né? Vou pesquisar sobre esse tal desse bichinho aí que é o Chupacabras, né? E assim como o caso Varginha, o Chupacabras, ele é levado assim, muito na zoação, né, velho? É. E até o próprio Carlos Alberto, ele fala, diz, cara, eu já tô acostumado com as piadas dos brasileiros, né? Já teve gente que mandou assim e-mail pra mim, assim, falando, ah, encontrei o Chupacabras, tá aí a foto. E quando vai ver lá, era uma foto de um cara mesmo chupando uma cabra, tá vendo? As tetas. Ai, que nojo. Ele dizendo que assim, o tempo todo ele já tá acostumado, né? Ele disse, não, pô, isso é natural do brasileiro fazer piada com tudo que aparece de novo, né? Mas tem muita coisa, velho. Aí a imprensa falava, não, isso. Na verdade é um cão do mato, né? Um cachorro do mato, né? Sei lá. Não, isso é morcego, né, cara? Mas nenhum desses bichos que a imprensa falava, tá ligado? Nenhum deles tinha capacidade de fazer aqueles ferimentos que surgiram nos animais, né? Não tem como. De drenar completamente de sangue, né, cara? Não tem como. Animais. Nenhum dos animais que eles falavam podia fazer essa coisa. E outra. Aí falam. E tão precisamente. Aí eu coloquei o assunto lá em pauta, lá no fórum, né, da gente, né? Lá no fórum do gaveteiro. Aí o Anderson começou a falar comigo até, não, mas isso daí foram pessoas que forjaram e tudo. Cara, não tem como. Não tem como ser tão organizado assim pra em vários cantos do. Não só do país, mas até da América do Sul, né? Da América do Sul. Toda. América do Sul. É, cara, mas você falou aí dessa parte de forjar, né? Aquela parada mesmo dos crop circles, né? Aqueles círculos nas plantações. Aquilo ali mesmo, já apareceu em vários cantos do mundo, né? Mas aquilo ali já foi provado que foram pessoas que fizeram, mas, né? Olha só a complexidade. Mas não foi com o mesmo grau, foi isso que eu ia falar, não foi com o mesmo grau de coordenação ou com o mesmo padrão, né, cara? E a complexidade. Outra coisa, acontecia que os animais que eram mortos, eles eram abatidos dentro das fazendas, das chácaras, das coisas lá que eles eram criados. Dentro, assim, e aparecia tipo assim, de uma noite pra outra, apareciam coisa de 60 cabras, 60 vacas, sei lá, mortas, cara. Desse jeito, sabe? De uma noite pra outra, cara. Não tem como. E o que chamava atenção é que elas eram totalmente... era tirado totalmente o sangue dos animais e não tinha vestígio de sangue, né? Onde eles eram deixados e tal. É. Era o que mais intrigava o pessoal. E muitas vezes os animais eram encontrados também empilhados. Ou seja, qual é o predador que empilha a carcaça do bicho depois que... Não existe isso. Sim, sabe? Sim. Não existe nenhum animal que a gente conheça que após matar o bicho, vários bichos desses, empilha os animais. Até o caso Alberto fala que da forma que eles eram empilhados, uma criatura tem que ter braços pra fazer daquela forma. Não tinha como simplesmente com a boca e arrastar. Fala, ouvintes de Gavestática, a gente vai aqui dar uma pausa agora no programa. E só para complementar o assunto que a gente está falando aqui do Chupacabras, gostaria que vocês ouvissem alguns minutos, um trechinho aqui do depoimento que o Carlos Alberto Machado fez para o Nerd Express, no podcast que eu já citei anteriormente. É isso aí, fiquem com esse trechinho aí do Nerd Express e logo logo a gente volta à nossa programação normal. Aí, pessoal, eu vou lá só pra confirmar isso e pra encerrar essa história e vou cuidar da minha vida, né? Só que quando eu chego lá em Campina Grande do Sul, a primeira coisa que eu achei curioso é a chácara onde estava acontecendo a maioria dos casos, pelo menos os que estavam sendo notificados, né, na imprensa, eles não estavam deixando a gente entrar. Aí eu, ué, mas por que não pode entrar ver um bicho morto, né? Se eles já tinham feito matéria na TV e tudo. E eu insisti em querer entrar, me apresentei como pesquisador, falei que estava fazendo mestrado na Federal e tal, mesmo assim não deixaram. Aí eu pensei, bom, se é um animal selvagem que atacou aqui, deve ter atacado outras chácaras também. Por que não fazer uma varredura aqui e pesquisar, né? Foi o que eu fiz. Eu peguei, estacionei meu carro próximo da região e comecei a andar a pé nas chácaras vizinhas, né? E fui batendo palma e perguntando pro pessoal, né? E o que eu descobri? Várias chácaras estavam sendo atacadas. Daí a primeira que eu encontrei, também tava, tinha perdido animal, eu perguntei se podia ver. Ah, sem problemas, eu fui entrando, né? Já fui fotografando, fui registrando, fui filmando. Só que quando eu encontrava as vítimas, eu não via mordedura, eu só via perfuração. Aí você tinha um buraco, você tinha três buracos, você tinha dois buracos. Às vezes tinha vários buracos, dependendo do tipo do animal. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, que é isso? Eu como ex-biólogo, né, assim, quase biólogo, eu não consegui identificar. Aí eu notei que você não tinha mancha de sangue ao redor do corpo. Então eu comecei a perceber que essa história de chupacabras era um pouquinho mais séria do que eu pensava. E aquilo ali me deixou preocupado. Eu pensei, puxa, mas tá muito perto da minha casa, né? Eu não imaginava que o troço ia chegar tão próximo. 25 quilômetros. Isso foi o que eu pensei na hora. Só que daí o tempo foi passando, a casuística foi aumentando, o número de casos, 97 foi uma loucura, gente. Eu tenho lá todos os jornais que eu levantei na época, foram muitos jornais que publicaram, e era como se a coisa estivesse pipocando, assim. Então você chegava à conclusão que não podia ser só um, porque um ia dar conta de cobrir uma região tão grande. E lá em Porto Rico já não estava mais acontecendo. Foi só durante aquele ano de 95, 96. E aqui começou em 97 e não parou mais. Foi aumentando, aumentando. Mês de julho, até eu cheguei a fazer estatística, né? Mês de julho foi um ápice enorme. Depois foi caindo até o final do ano. E começo do ano seguinte ainda tinha alguns casos práticos, depois parou. Aí eu pergunto, se era sussuarana, se era cão selvagem, como estavam tentando acusar no começo, cadê esses bichos? Morreram? Ninguém matou, ninguém prendeu, ninguém acusou? Quer dizer, acabou a fome deles? Porque de lá pra cá eu nunca mais vi nenhum caso desse tipo. Vocês ouviram? De vários animais sendo atacados e mortos, da maneira como foi naquele período, eu não tenho conhecimento. Pra vocês terem uma ideia, existiam casos em que eu viajei muito pelo estado, até fora do estado, para pesquisar esses casos. Eu gastei um ano da minha vida, 97, só em cima disso, porque realmente eu fiquei muito curioso e fiquei intrigado com aquilo, porque eu pensei, até eu me senti na obrigação de porque eu fui, como é que faz assim, eu fui preconceituoso no início de brincar com isso e achar que aquilo era invenção. Quando eu vi na minha frente a coisa acontecendo e vi que a coisa era mais séria, eu fiquei muito preocupado e pensei, poxa, quantos animais esses caras estão perdendo, né? Tinha gente que perdia 66 ovelhas numa noite, 88 ovelhas, numa noite só, dentro da prisca, elas morriam dentro do lugar onde elas dormiam. Esse Carlos Alberto, eu também vi, Diego, eu procurei alguns lugares que trataram sobre ufologia, eu acabei encontrando esse episódio do Nerd Express, uhum. E eu achei bastante interessante um caso desse Alberto Machado, que ele contou, cara, que isso aconteceu no Paraná, eu acho que foi na década de 60, ele citou o nome, um casal que estava no carro, dirigindo na estrada, e de repente eles acordaram no México, sem passaporte, a quilometragem do carro não tinha rodado, né? E os caras simplesmente, o casal simplesmente apareceu no México e o tempo que eles levaram para sumir, para o pessoal perceber que eles tinham sumido e de descobrir que eles estavam no México, que eles contactaram a família, o tempo não dava nem para sair do Brasil, cara. Então eles apareceram no México com a quilometragem como se não tivessem andado com o carro. E foi um caso que ficou muito famoso na década de 60, que acabou caindo no esquecimento do pessoal depois. Esse relato foi o que me deixou mais porra de todos os casos que o Carlos Alberto falou. Esse foi o que me chamou mais atenção. Ele disse que lembrava desse caso porque foi a partir daí que ele começou a se interessar por ufologia. Ah, tá. Ele tentou procurar vestígios depois, só que parece que foi meio que encoberto, alguma coisa assim. Eu me lembro que parecia muito caso desse de abdução, né? Hoje em dia parece que os ETs pararam, né, de abduzir, mas tinha muita coisa, né, cara? Pararam não, né? A televisão parou de... A televisão que parou de transmitir, né, acho que eles estão melhorando, né? Não estão deixando vestígios mais. Né? Agora são alienígenas ninjas. Mas tinha muito disso, né, cara? De história de abdução, o pessoal que voltava com o chip, com coisa de metal. Né? Ah, eu vi uma vez um programa de televisão, o cara falando que tinha lá os negócios no corpo lá e que... Teve até uma galera nada. Que tentou tirar um chip de uma pessoa que foi supostamente abduzida e quando tentaram tirar, né, se desfez, se desintegrou, foi isso que eles falaram. Eu lembro que no Fantástico falaram dessa tentativa de tirar esse chip que supostamente foi implantado. Não é? Eu lembro de uma história de um capial desse aí, um cara do interior, que ele, segundo ele, foi abduzido. Aí ele chegou lá na nave, né, aí os ETs tiraram a roupa dele. Opa! Momento Forrest Gump. Aí jogaram ele numa sala, né, ele pelado lá, numa sala limpa e tal. Aí de repente apareceu uma mulher assim bem gostosona e tal, aí... Isso é piada, né? Parece piada que tá acontecendo. Se sentiu na obrigação, né? Caraca, de... velho. Não, mas era o cara contando sério isso no site, né? Aí ele foi obrigado a ter relações lá, né, com a mulher. E ele conta essa história pra dizer que foi como roubaram o sêmen dele, né, pra fazer clones. Que é a história de vários filmes já, né? O exemplar perfeito da raça humana, é, né? Pode. Vai ver, o cara deve ser horroroso, né? Ué, considerando quão feios são os alienígenas, né, cara? O padrão de beleza alienígena não quer dizer, é igual o nosso. É. Né? Não tinha foto do indivíduo, mano. Pô, eu vi esse caso e achei muito louco, cara. A gente tava falando sobre casos famosos, assim, que foram tiveram avistamentos de várias pessoas, assim, de cidades inteiras verem. E eu lembrei de um caso que aconteceu não tem muito tempo, na Noruega, de uma luz no céu que a cidade, praticamente o país inteiro viu, assim, de uma luz em espiral, cara. Que eu lembro. Isso até apareceu na mídia. Tem vídeo disso? Tem, eu tô com ele aqui com uma compilação de vários vídeos, de várias pessoas diferentes que filmaram. E, cara, é muito louco esse caso, porque dá pra ver perfeitamente, assim, no céu. A espiral de luz, assim, girando, de repente se dissipa, sacou? Agora tem um fenômeno muito parecido, que é o fenômeno da aurora boreal. Ah, completamente diferente, cara. Porque a aurora boreal parece um vento, assim, que passa, sacou? É como se fosse um vento colorido. Uhum. Esse não, foi uma espiral perfeita, assim, no lugar, bem, sacou? Centralizado. É, eu lembro que na televisão, acho que foi na Globo até, eu vi que a explicação oficial... Que a Rússia deu, inclusive, foi de um teste de um míssil que deu errado, que falhou, assim, sacou? Ah, isso é furado demais. Pra mim, pelas imagens, assim, completamente furado, cara. Ah, seria legal a gente entrar, né, algumas indicações de filmes e séries e tal. A indicação que eu faço de filme é o recente Distrito 9, que eu gostei muito, deu uma abordagem diferente no tema. Apesar que foi um filme que dividiu opiniões, né, eu vi muita gente achando meio tosquinho e tudo, mas eu curti muito o filme. Porra! Cara. Principalmente pela abordagem bem diferente que eles fizeram. Eu achei esse um dos melhores filmes, cara, do ano que ele saiu. É, mas ele tá num grupo, assim, de filmes onde... que eu considero assim meio estilo Star Trek, assim, onde a humanidade já conhece a existência, né, de extraterrestres. É que, na verdade, o Distrito 9, apesar de ser um filme de alienígena muito bom, ele pode ser muito bem adaptado para o lance do Apartheid, que já foi muito falado na época, né? Podia ser muito bem a época do Apartheid, substituir os ETs por negros, né? Que ia dar na mesma coisa, né? Aí por isso que muita gente até nem considera tanto o filme de alienígena por causa disso. É. Eu só achei que se o cara não começasse a se transformar no ET, em um deles, eu acho que seria mais interessante, né? Analisar mais as particularidades, a vida, como seria e tal. Eu acho que ficou meio viajado quando ele começou a se transformar no ET. Eu acho que foi por isso que a maioria torceu o nariz. Cara, como assim ficou meio viajado, cara? É um filme de alienígena. Uma nave gigante em cima de uma cidade, pô. Não, mas tem explicação. Eu terminei até o bate-boca com o Ike na época, mas ele falou um negócio, pô. Se uma gota lá daquele... O DNA que eles usavam, sei lá o que era, né? Como combustível. Se uma gota já gerava combustível pra eles cruzar a galáxia, sei lá, cara. Imagina um spray daquele espirrando na cara do sujeito, né, velho? Eu não sei como ele não estourou, né, velho? Na hora que espirrasse, ter só subido cogumelo, assim, de longe, né, cara? Outro filme que eu curti muito, que também foi bem criticado, foi Os Sinais, cara, do Shyamalan. Esse filme aí, muita gente odiou, mas eu, quando eu vi no cinema, cara, eu fiquei ruim das unhas. Mas isso é coisa boa ou coisa ruim, né? Não, isso é ótimo, cara. Pois é, né? Eu só assisti quando passou na Globo, velho, e eu achei muito bom, cara. Eu gostei desse filme. Esse é um dos filmes que eu gosto pra caramba. Eu gosto demais. O suspense que ele dá, né, O que cara? Eu gosto do Shyamalan é a ambientação dos filmes dele. Você se sente dentro da história. É muito interessante aquela parte do início, que ele mostra a vida ali, perto daquelas plantações e tal. E quando começa a acontecer, o clima vai ficando mais pesado do filme, né? É, eu acho que eu ouvi isso até em algum podcast, alguma coisa assim. Eu acho que o único erro do filme foi a porra dele ter aparecido. Eu gostei dele ter aparecido. Eu achei eu não acho isso um ponto ruim, cara. Acho que é o clímax, sacou? Acho que foi um lance necessário. E assim, aquele negócio com a água também, ficou meio assim. É porque... Eu não tenho tanto problema com isso não, sabe? Com aquela parada da água, não. Eu vi gente falando esse negócio da água, eu vi gente criticando, dizendo, não, como é que os alienígenas, que são supostamente seres tão superiores, vão invadir a Terra, sendo que eles são vulneráveis à água, e mais da metade do planeta tá com água, né? Mas, pô, cara, mas vai saber se eles sabiam que eles eram vulneráveis à água, né, cara? É. Vai saber se eles sabiam que era água. É, por um acaso eles fizeram estudo de território antes de vir, pô. Pois é, né? E vai saber se eles são tão inteligentes assim. A gente que sempre fala, não, se eles têm a capacidade de vir pra cá, eles são os seres supremos, né? Sei lá, cara. Eu acho que só pelo suspense o filme já se paga. Aquele lance que eles usam com... Que tem até uma parte que ele fala das filmagens que foram feitas no Brasil, tem, né? Isso o alienígena de Passo Fundo. Uhum. O alienígena foi avistado, né? Cara, aquele suspense que eles dão ali parece... Justamente, me lembra muito o suspense que eu sentia quando eu via as filmagens, as coisas quando era criança, né? Que via os documentários, né? Fantástico, essas coisas. Que eu ficava... Penso, exatamente. Né? E no filme ele passa isso, né? Quando você vê aquela filmagem, parece que você tá lembrando daqui do medo que você tinha quando era criança. É, cara, esse é um dos poucos filmes que você se sente no invasor extraterrestre mesmo. Você se sente vivendo aquela parada. É, cara, isso é muito bom, velho. E não mostra muito, né, cara? É invasão que não mostra muito, né? Que nem Guerra dos Mundos, que é, OVNI, é aqueles bichos tudo que é lado, destruindo tudo, né? E o que eu achei legal quando passou, por exemplo, na Globo, foi tipo quando passou aquela cena de Passo Fundo aqui do ET, a galera saia na rua e falou, pô, velho, será que aquilo foi verdade? Será que aquilo realmente é uma cena que o diretor aproveitou pra colocar e fazer, sabe? Me lembrou muito aquela história da Guerra dos Mundos, quando foi narrada no rádio lá, né? Ah, pode crer. Verdade. A galera saiu louca no meio da rua. É, que o pessoal acreditou, né? Mas, ó, eu vou te falar que tem um caso muito pior do que isso daqui. Quando a gente assistiu Distrito 9, uma prima da Vi chegou assim e falou, é baseado em fatos reais, né? Tadinha, não fala assim, né? Teve gente que veio me perguntar. E ela é também muito inocente, para. Cara, eu confirmava que era, cara, e jurava de pé junto até a minha morte, que era baseado em fatos reais, só pra sacanear. Cara, essas cenas são cenas de documentário, você não viu? Descubra esse documentário, cara. Porra, você não viu a nave chegando? Caralho, só você perdeu, cara. Ai, gente, coitado. É, se tem uma coisa que eu quero indicar pra quem tá ouvindo esse podcast, se interessa pelo tema e quer ver algum seriado, algum filme, eu vou indicar, é a série Taken, do Spielberg, cara. É muito, muito. Eu já ia falar muito bem, cara, né? A série é muito boa. Eu acho que o último episódio foi cagado, assim. Cara, eu achei. Mas o resto da série eu achei. Porra, do caralho. Então eu me dei bem pra caramba, porque eu nunca vi o último episódio desse seriado. Ainda vai continuar com a magia, né? É uma temporada só? Uma só. 10 episódios, um negócio assim, né? São 10 episódios. Ah, pequeno. Tipo, cara, você. Isso não. Eu não considerei Taken um seriado. Eu considero Taken um filme com 10 partes, entendeu? Porque é muito, muito bem amarrado. É muito bem amarrado tudo. Coisas que aconteceram há alguns anos atrás, quando é lá na frente, você acha uma resposta para aquilo que aconteceu. E é tudo muito bem amarrado. Foi um trabalho muito, muito bom do Spielberg. E, cara, e eu ouso dizer isso. Eu sei que tem muita gente que é fã de Arquivo X, só que é referente a ET, alienígena mesmo, eu acho que Arquivo X não chega nem perto da história que o Spielberg conseguiu passar pra gente que assistiu em 10 horas de série. O Arquivo X em, o quê? 9 temporadas, né? Não conseguiu passar aquela tensão que eu senti assistindo Taken, que é muito mais crível. Mas aí, sinopse, mais ou menos assim. Fala, velho, fala do caso Roswell, né? Começa com o caso Roswell e vai dando as repercussões disso, né? Em várias pessoas, em várias gerações de uma família que passa vai... na época, então. Na verdade, começa na Segunda Guerra, né? Tem um lance, que acontece até antes, é verdade. É, e vai dando a repercussão, assim, nas famílias das pessoas que foram afetadas por esses casos. E ele trata, depois que você começa a assistir, é que você vai sentir qual é o foco principal da série, né? Que eu não vou falar agora porque é um baita spoiler. Só que ele já vai dando a entender desde o início, né? Que você só vai descobrir a chave central mesmo do seriado um pouquinho mais na frente. E como se constrói, como se chega a esse personagem principal. É muito boa a série mesmo. E eu recomendo, apesar do Fábio não ter gostado do último episódio, eu achei que foi o apoteose. Eu gostei muito do último episódio. Você me convenceu, eu vou atrás. Só por ser 10 episódios, eu vou atrás. É obrigatório. Vale a pena, vale a pena, vale muito a pena. E cada episódio é de uma hora e meia, não é? Uns episódios mais compridos. Assim. É uma hora e nove. É por isso que eu disse que ele tem o ritmo dele é como se fosse um filme dividido em 10 partes, né? 10 horas de filme, né? Legal. Mais alguma indicação, alguém aí, de filme, de série ou coisa assim? Tem muitas, né? Mas, porra, falar de tudo é foda. Não, mas sempre tem alguma assim que... Ah, cara, tem um filme mais assim cerebral que eu recomendo, que é o Contato, né? Ah, Contato é eu não assisti bom. Ainda. Baseado no livro do Carl Sagan. Muito bom mesmo. Carl Sagan, que é o mestre, cara, do gênero. Qual que é o Contato? Qual que é o filme? Eu é com a Judy Foster. Judy Foster. É do Spielberg, não? Não, é Robert Zemeckis. Ah, do Zemeckis? Pode crer. Eu não assisti o filme, mas eu já vi no YouTube a primeira cena do filme, que não é esse filme, né, Fábio? Que ele... A câmera tá num close, um mega close vai da Terra, então vai se afastando. Exatamente, isso aí. Isso. É tudo muito bem amarrado, né, no Contato. O roteiro é muito bom mesmo. Eu lembro quando eu assisti a primeira vez, eu era meio pivete, eu devia ter uns 12 anos quando eu assisti a primeira vez. E eu fui querendo assistir um filme no estilo Independence Day, que era o que eu gostava na época, né, cara? Aí eu fiquei mega decepcionado, velho. Pô, Independence Mas eu fui... Day é foda, cara. Eu gostei de Independence Day, cara. Gostei. Eu também gostei, eu não assisti de novo, mas eu gostei. Até a melhor cena de invasão que eu já vi. É, meu, Will Smith socando. É. Aquela cena é clássica. É, o Aiken ficou de contar os causos lá, né? Cara, eu já vi um também, vice. O que eu acho Conta que primeiro, era. Fábio. Você... A minha história, a única coisa que eu vi, assim, de estranho uma vez, foi aí perto de Maceió, na cidade chamada Barra de São Miguel. Que tava eu e minha mãe e minha irmã no terraço de casa à noite, olhando pro céu. E tá ligado? Uma estrela. A gente viu uma coisa com a mesma intensidade de uma estrela, só que girando no céu, girando. Essa parada, assim, girou, assim, por uns... 10 segundos e desapareceu. Isso foi a coisa mais próxima que eu vi, assim, de um... Isso foi... Um faz quanto tempo, cara? Não, isso faz tempo. Isso daí uns 15 anos. Olha, acho que é que viu a mesma coisa, hein? É, porque eu vou dizer, cara, que tá correndo o risco da gente ter visto uma coisa extremamente parecida. Era igual uma estrela, a mesma intensidade luminosa. É, exatamente. Porque teve uma época que eu morava até em outro bairro aqui na cidade, há mais ou menos essa mesma quantidade de tempo atrás... Que eu vi, assim, inclusive eu e meu pai até, nós vimos uma brilhava mais até que as estrelas próximas, assim, sacou? E ficou ali durante um tempo, a nossa casa era uma casa de segundo andar, assim, a gente ficava de frente pra onde, não é a janela, a sacada da casa ficava de frente pra rua e ficava de frente pra essa estrela, pra essa, que a gente achava que era uma estrela, que depois de um tempo ela mexeu assim, sacou? É, e sumiu. Espiral, girando? Não, ela foi de um lado pra outro. Ah, cara, mas isso aí tem uma explicação. Se ela cortou o céu, isso aí pode ser um satélite. Não, ela não cortou o céu. Ela foi de um lado pro outro, sacou? Ela saiu do meio, foi pra esquerda, pra direita. Ela foi e voltou. Assim, algumas vezes, depois... Sumiu. É, isso aí é estranho. Não foi simplesmente cortar o céu, sacou? É, e voltar não é um satélite, não. É um satélite meio desorientado, né? Agora que o Fábio falou, eu realmente já vi isso daí do satélite mesmo. Na época que eu vi, eu fiquei assustadaço, né? Mas depois me explicaram que é como se fosse uma estrela cadente, assim, só que... Foi devagar. Em dia mesmo, uma coisa meio branca, assim, passando, só que aí depois ela foi desaparecendo, cortou, assim. E se você voltar no outro dia, no mesmo horário, você vai conseguir vê-lo. É sério? Isso eu não sabia, cara. É. Doideiro. E aí, Aiken? Mas esse daí, você disse que tinha tido dois casos. Esse primeiro foi qual deles? É, esse foi a primeira vez que eu vi, que foi há bastante tempo atrás, né? Que foi mais ou menos aí, né, nessa mesma... Se eu não me engano, né, há tanto tempo quanto esse caso do Fábio. Outro caso foi bem mais recente, eu devia ter aí uns 16 anos, foi há poucos anos atrás. E tava aqui em casa, na casa onde eu moro atualmente, tava um dia nublado, sacou? E eu saí de casa e vi uma... Fiquei olhando pro céu assim à toa, tava vagabundeando dentro de casa neste dia, sacou? E quando eu vi uma esfera, uma coisa que parecia ser uma esfera cinza, completamente cinza, assim, cinza mais escuro do que as nuvens em volta, fazendo um percurso elíptico, assim. Não tinha luz, então. Entre as nuvens. Isso foi durante o dia. Isso foi durante o dia. E só que esse o caso é o que eu imagino que tenha uma explicação, sacou? Eu imagino que isso tenha sido um balão meteorológico. Porque pelo clima tá estranho, pelo clima tá fechadão, assim. E pela velocidade do objeto que tava se movendo lentamente pelo céu, meio que seguindo um caminho contínuo, sacou? Eu imagino hoje que seja um balão meteorológico que eu vi na época. Não que isso tenha me impedido de ficar maluco, né, cara, na época que eu vi essa parada. Com certeza. Mas ele não desapareceu, no caso, né? Não, ele foi indo até que sumiu por trás de uma nuvem, sacou? Ah, sim. Okay. E o terceiro caso que eu comentei, que foi... Que eu achei que tava vendo alguma coisa, mas não era porra nenhuma. Foi que um dia eu fui na rua comprar, sei lá, comprar cigarro pro meu pai, qualquer coisa assim. Na hora que eu voltei, eu olhei pro céu e vi um ponto, assim, se mexendo, sacou? Indo da direita pra esquerda. Aí eu dei aquela travada, de repente eu olhei, vi mais uns 5, assim, em volta, sacou? Mexendo, assim, na mesma velocidade. Eu, caralho, fodeu! Tem uma revoada passando aqui em cima. Eu comecei, caralho, pai, mãe, vem ver essa porra, vem ver isso daqui, caralho. Feijo. Ai, vazou. Aí na hora que eles chegaram, e tipo isso, eu fiquei travado olhando pra cima. Na hora que eles chegaram, assim, pra ver o que era, porque que eu tava gritando, foi aí que eu percebi que eram as nuvens se mexendo, assim, e algumas estrelas vendo atrás. Aí dava a impressão de que as estrelas estavam se mexendo, só que eram as nuvens. É tipo, na hora que meus pais chegaram, assim, perguntando o que é, com aquela cara de preocupação, eu, ah, não, não, não é nada, não, eu tropecei aqui. Todo cagado. Foi foda, cara. Essa foi muito feia, cara. Eu tava pensando que era aquele negócio de festa, tá ligado? Não, holofote. Pode crer. Holofote. Holofote aqui parece... Vira e mexe, aparece os holofotes, entendeu? Então eu já sou treinado pra... Aí falaram, tem um documentário também que, na época que saiu, gerou muita dúvida e tal, mas muita coisa desse documentário foi superada, era Os Deuses Astronautas, esse documentário, não sei se alguém já viu. Ah, isso daí tem um livro, veio de um livro, uhum, né, cara? Veio de um livro, isso. E daí, muita coisa que é levantada no livro, já foi já tá datada, cara. Uhum. Já foi derrubado. Cara, o cara que escreveu a porra do livro falou que era tudo invenção da cabeça dele. Morreu aí, né? Então... Acabou. Sei lá o que tá acontecendo aí. Cara, esse pessoal aí tá muito esquisito, cara. Muito louco. Estão tentando. Nossa. Alguém foi abduzido. Alô, alô? Oi. Oi. Ah, eu acho que foi o Agnes, deve ter dado um grito lá. Não, desculpa aí a parada, mas é que... O Ferdinando acabou de me ligar desesperado aqui, porque ele acabou de ler o final do livro que eu tinha passado pra ele, do Mistborn. Tava desesperado aqui pra contar as paradas que ele descobriu. Pra falar alguma coisa, né, cara? Pra ver o... Cara, o final desse livro é a coisa mais foda do mundo, mas não tem nada a ver com o alienígena. Vamos voltar. Beleza. Então. Ah! Alô. Oi. Alô, alô. Alô, você tá me ouvindo? Acho que eu caí. Você tá com o pessoal ainda aí? Não. Ah, todo mundo caiu então. A gravação do Calgraph parou, vou aproveitar e fazer xixi. Tá gravado isso. O quê? Aproveitar e fazer xixi. É mesmo, né? Ai, que feio. Ah! Cara, a única vez que acharam que tinha OVNIs aqui na região foi quando a Cana apareceu deitada. Quando o quê? A Cana apareceu deitada. Tipo o que acontece com os coisas de milho, só que aqui não tem plantação de milho muito grande. Aqui tem Cana, tá ligado? Sim. Os ciclos de Cana. Os crop cycles. É, mas daí eles falaram que era tromba d'água. Apareceu na TV e tudo, aí o cara falava assim, não, porque eu acordei, as cantadas tudo deitadas assim, sabia não que era, não, moço, não sei o que, falando na televisão. Sai correndo, pelado. Mas não sei, não aconteceu nada ontem à noite, mas aí o meteorologista falou que tinha tido uma tromba d'água lá durante a noite e tal. E aí tinha deitado toda a cana, porque cana deita fácil, né? Sim. É mole, aí o meteorologista falou que era foi a tromba d'água. Mas aí o cara não acreditou, não. Ele não acreditava em tromba d'água, né? É, né, cara? É muito mais fácil acreditar que foi um ET do que uma tromba d'água, né? É, né? Ou foi da raça dos trombas d'água, de repente. Porra. Cara, como é que tu riu disso, bicho? Para com isso, cara. Foi engraçado. Se uma gota lá daquele... O DNA que eles usavam, sei lá o que que era, né? Como combustível. Se uma gota já gerava combustível pra eles cruzar a galáxia, sei lá, cara. Imagina o spray daquele espirrando na cara do jeito, né, velho? Na hora que espirrasse, tu só subia do cogumelo, assim, de longe, né, cara? Não sei cara. Como ele não estourou, né, velho? Ô, Fábio, como foi que você conseguiu rir disso, hein, velho? Que eu falei, não foi nem piada, velho. Foi engraçado, porra. É, foi engraçado. Agora, só uma coisa, isso que você falou das pirâmides, eu acho que não tem muito que ficar pensando, ah, foi ET o que foi. Cara, na época das pirâmides lá, não tinha direitos humanos, né, velho? Levanta essa porra agora, né, velho? É só pegar os maluquinhos lá e meter chicote no lombo, cara. Eles vão levantar quantas toneladas você precisar. Cara, eu não conto pra vocês, aqui na minha cidade tem um bloco de carnaval que é baseado nesse filme. O nome do bloco é o ETzão e a ETzudas. Nossa. Você pode procurar na internet, a gente vai ver o Rafael nesse bloco. É porque assim, todo bloco é igual boneco de Olinda, né? Todo bloco ele sai com uma orquestra de frevo e com um boneco. Cara, se você olhar, não tem o dedo do ET, eu não vou nem te contar o que é o dedo do ET. Deus, dá até medo, cara. É coisa esquisita. Para, é melhor parar. Vambora? Boa noite. Isso tá ficando bizarro. Bizarro. Bizarro. Bizarro.